do plano de voo. Decola da 10 com curva à direita, saída é a Dael Leda Bridge. Controle opera 120 decimal 8. Aciona 5516 cotejo. 380 via upper do voo 10 para o galeão, decolando da 10, curva de direita, saída Dael Leda Bridge. 208 controle 5516 é o transponder da 3197. 5516. Correto, então, quando pronto, chama e puxa o acionamento no 10. Reporta o acionamento 3196. Eu vou para o 9, parceiro. Boa noite, Gol 1399, cliente da Tango. 399, boa noite, São Paulo, Congonhas, 360. Copia? Afirma, próxima. Autorizado, Congonhas 360, decolando 0, curva direita, saída é a Dael Leda Bridge, intercepta upper do 16, após segue a rota do plano. O controle opera 1208, acena 5417, coteje. Autorizado, São Paulo, Congonhas, nível 360, decola da 10, com curva à direita da El Leda Bridge. O controle 120.8, aciona 5417, aerovia Upper Zulu 16, após conforme o plano, Gol 399. Correto, Gol. Quando pronto, chama em posicionamento no 08. Trato, chama. Uno 940, decolado aos 54, controle 1208, vou ganhar. 208, pegado. Controle, boa noite, Gol 1940. 940, boa noite, contato radar na decolagem, subo 360 na série da EL. 360, série da EL, Gol 940. Táxi do Oceania 6259 com 4 horas e 15, alterna com o Face, POB 82. Quase 15 com SINS 81, é isso? 82. 82, copiado. Prossegue via pátio de Alfa até o ponto de espera quando chama a torre no 86. Pátio Índia Alfa, ponto de espera 286. Obrigado, boa noite. Bom, boa noite, bom voo. Portugal 022, contact now Recife Center on 12685, backup 12545. 12685, 12555, Portugal 022. 12545 is the backup. 12545, okay? That's correct. Thank you. No 7 centímetros, estabilizado LS X-Ray, altímetro 1.06, reporte estabilizado no localizador. 1.06, autorizado LS X-Ray, gol no 7 centímetros. Autorizado, seu mandato. Reporte ataque 3197. Estabilizado no curso do localizador com acampamento, gol no 776. 49.0. Boa noite, 6259, autorizado aliás de decolar mistão no 0, vento 110 graus, 8 nós, no altímetro, o altímetro 16. E aí, decolar no 0, 6259. Torre Salvador, gol no 776. Bono 776, continua a aproximação, reporte externo baixa travada, irmãs da Vianca iniciou o ingresso e decolagem imediata, pista 10. Bono 776. 940, chame centro Recife, em 1251, alterna 13325. Recife 251, alternando 3325, 940. Meia pouso autorizada, pistão zero, 110 graus com meia dúzia de nós. Talvez receba indicação de transponder, mas a aeronave está no solo, então já está hasteando aí para poder desligar o transponder, ok? Ok, sente, vamos 77 autorizado, pouso pista 10. O Xané, 6259, decolado 02, controle 1208, boa viagem. Obrigado, boa noite. Vamos reduzir o brilho do balizamento e do papito, por gentileza. Obrigado. O balizamento está em teste de pensa aérea, porque a gente parece que travou, um circuito travou em máximo, mas eles estão checando para poder conseguir voltar aí a regulagem do balizamento. Beleza. Contato radar de colagem, subo 360. Para o táxi 3197.79 a bordo, 4 horas, alterna Campinas. Pátio principal Índia Alfa, até o ponto Fera, condução à torre, na frequência 1986, ajustado no 0116, bom voo. Entre pátio Índia Alfa, ponto Fera, 0026, boa noite, 3197. Parou, puxa acionamento, gol na 399, na posição 8. Após o Airbus da TAM, coordene com a equipe de solo, livre, puxa acionamento, chame táxi. Após o Airbus da TAM, tem livre, puxa acionamento, chame táxi, 399. No 77000, no solo 04, direito 29. Alfa, boa noite, eu vou no 773. Alfa, reporta antes da Juliette. Alfa, antes da Juliette, 773. Juliette, o voo no 776. No 776, Juliette, 003. Juliette, 03, 776. 3197, boa noite. Pista no zero, autorizado a linha de decolar, vento 110 com 8, altinho 36. Tente a linha, devola da 10, 3197. Antigo 1399. 1-1-1 a bordo. Autonomia 0430, alternando com 20. Pátio de Alfa, ponto de espera 10, torre 186, ajuste 06, bom voo. 10 no meio no ajuste, pátio de Alfa, no ponto de espera 286, gol 39, bom trabalho. Teclado 10, controle 1208, boa viagem. 208, boa noite, 3197. Controle, Altana 3197. Altana 3197, contato radar de colagem, subou 380, série da L. 380 da EL, 3197. Oxenas 6259, chama agora o centro Recife. 1251, alterna 133, 25. 6259, Recife 251, 3325, boa noite, obrigado. Boa. 3197, poderia voar direto da EL? Está livre, direto da EL. Da EL, 3197. Alinhado e pronto, 990, bom, 13 na braça. Está alinhando e pronto na 10, bom 399. 399, 110 graus, 89, decolagem autorizada. Livre decolagem, só 90, 399. aproximação Salvador, boa noite, 352, 1-8, informação para a atmosfera. 352, 1-8, zero identificação, está autorizada por Odituna para o ILS X-Ray, pista 1-0, reporte ideal de torcida, 5218. Maravilha, maravilha, autorizado foi ao Prodiduna para o 5218, foi desautorizado a descida ao 1-0 pelo centro. Está livre para 3.000 pés, o altímetro no 016. 3.000 autorizado no 016, 5218, obrigado. nove, declarado aos 1-3, controle 1208, vou dar. 08, obrigado, boa noite. 399. 1399, contato radar na decolagem, subam 360, saída da EL. Perfil da EL, ação 360, agora 399. Chame o Centro Recife em ano 251, alterna 13325. 251-3325, 3197. 399, chame o centro Recife no 251, alterna 13325. 251, 3325, voo 399, obrigado.